Sentado debaixo da mangueira, debaixo de uma enorme mangueira. Sentado, parei pra pensar que das árvores nós temos que cuidar. Elas nos dão frutas e sombra e limpam nosso ar. E nelas muitos bichos sei que vão morar. Formigas, esquilos e muitos macacos, papagaios, sabiás e tucanos. Eu percebi como as árvores são importantes. Das árvores nós temos que cuidar. Sentado debaixo da mangueira, debaixo de uma enorme mangueira. Sentado eu parei pra pensar em um beija-flor que veio me cumprimentar. Cantando e dançando de flor em flor, pólen e sementes pelo ar vão espalhar. Graças a eles nós temos muitas flores e muitas frutas de todos os sabores. Eu percebi como os pássaros são importantes. Dos pássaros nós temos que cuidar. Sentado debaixo da mangueira, debaixo de uma enorme mangueira. Sentado eu parei pra pensar, quando um sapo que saltando veio me cumprimentar. Eles podem ser feios, mas são importantes. Em nossos jardins nos ajudam bastante. Às vezes temos muitos, muitos insetos. Eles são a comida favorita dos sapos. E então eu pensei, os sapos e rãs são importantes. Dos sapos temos que cuidar. Sentado debaixo da mangueira, debaixo de uma enorme mangueira. Pensando em tudo que pude ver, olha só a que bela conclusão eu cheguei. Árvores, flores, pássaros, sapos, todos os seres deste planeta são necessários. Todos têm uma missão, uma função, e a salvação do planeta depende de todos nós. Todos somos necessários.